Chevy Moose, Serrana City, São Paulo, Brasil. Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Ah. Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Quero dinheiro no bolso, na carreta um grave bom. Muita paz, muita saúde pra correr atrás do pão. Eu quero um carro bom, quero pagar de Juliette. Eu quero dar um pega na mais linda paniquete. Conceito ser empregado, quero ser patrão. Montado no dinheiro, muita ostentação. Quero dar um peão de 1.100 na vila pra constar. Dar uma esticada no motor pras minas se molhar. Peão de jet ski na praia do Neblon. Final de tarde, muito sol, curtindo o rap do pão. Quero ver minha carreta lotar de danada. Colar no frevo louco pra virar madrugada. Banca Xandão pras mina, Red Green pros compadre. Eu quero o prêmio da Meg, clarear minha night. Se não constatar firmeza, eu admiro a paisagem. Abra a ceva, chama os parce, queima um gato na laje. Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Ah. Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Quero ser feliz com Deus no coração. Sem pó no nariz, sem cannabis no pulmão. Muita ceva na cachola, Red Green pra viajar. Meia dúzia de gostosa pra minha cama bagunçar. Eu quero um grave bom pra sacudir os falantes. Uma casa com piscina, uma caixa de diamante. Na minha conta 1 milhão pra alegrar meu semblante. Originalidade do boné ao pisante. Quero mar, quero praia, quero paz e sossego. Quero status de rei, eu quero tocar o puteiro. Muita prata, muito ouro, diamante nos dedos. Mulher, água de coco, sobre muito dinheiro. Festa no iate, só danado e parceiro. Curtindo um rap bom, copo de uísque com gelo. Sou moleque sonhador e um dia chega a minha parte. Enquanto espero, vou de bike no peão com os compadres. Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Ah. Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Diz aí, moleque doido, tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? Diz. Tá querendo o quê? A todos os moleque doido desse nosso Brasil, o sonho é possível. Mas não basta só acreditar. Lute!